9 horas, 5 minutos, ao som de baterias aqui. Vamos começar o décimo Devora Live. Eu sou o Fernando Lira e estou aqui com o Adson. Fala aí, Adson. E aí, pessoal? E também com o Dalton. Fala, Dalton. Eu, e agora eu não tô atrasado. Tá atrasado, né, Dalton? Todo mundo atrasado. E também com o Aka, que ele tá tocando bateria. Fala aí, o Aka. Peguei a tempo, né? Agora imagina. Então, beleza. Hoje a gente tem um tema escolhido pelo Eduardo, só que o Eduardo tá preso no trânsito em algum lugar. Eu acho que ele foi pra praia, né? E o tema que ele escolheu foram jogos de luta pouco conhecidos ou esquecidos ou descontinuados ou que não prestam. Beleza. Eu vi que uma galera deu uma muita sugestão aqui, né? Do Watson, do Eduardo, só que o Eduardo não tá aqui. Vou começar com o Atos. O Atos falou um monte aqui também, antes de a gente começar, né? Ele falou os jogos lá que ele queria falar. Fala algum jogo aí, Atos. Cara, eu não falei nenhum, tá louco? Falou sim, que eu tava lá no tópico lá do Face, lá tu falou uma monte de bosta lá. Eu não lembro, cara, qual que eu tinha. Tipo, ah, tá. Tinha um do Mega, era acho que é a Liga da Justiça, não sei o que lá. E Isso é. tinha. Nossa, velho, era triste. Tinha, sei lá, um botão de soco, um botão de chute. E tinha o Batman, Super-Homem, era um jogo feio da porra, cara, muito zoado. E acho que é só isso, cara, soco, chute, barra de vida, um pra cada lado, um tempo lá, contando, descendo, já era. Não, alguém jogou esse jogo aí? Dalton, Waka? A Não, Liga da Justiça? eu não joguei esse jogo. Depois eu vou colocar o vídeo, né, que o Atos mandou. Eu joguei esse jogo, o jogo é muito escroto, velho. Eu não lembrava que eu tinha jogado aquele jogo. O Atos mandou um vídeo, aí eu vi, aí eu tinha jogado aquele jogo escroto. E aí, tipo, Superman dando várias porradas, fazendo contelado. É tipo aquele DC Universe versus Mortal Kombat. Só que bem. Ele já é ruim, né? Só que piorado ainda, velho. O Aka, não fala mal desse jogo não, que o Renan gosta desse jogo, cara. Não, o Renan É o gosta único desse Mortal jogo. Kombat que presta, velho, dos atuais. Ah tá, pensei que ele gostava desse aí do de Mega Drive, aí, da Liga da Justiça. Nossa, um jogo horrível. Não, mano, ele falou que gosta do Mortal Kombat versus DC Universe, cara. Tá um absurdo, velho. É tá horrível absurdo. Também, né, mano? No final, é um jogo horrível. Mortal Kombat é horrível. Com DC ficou melhorzinho. Mano. Olha só. Ah, cara, falei mal, aquele Fatality Coringa, os caras curtiram, mano. Tanto que o Shang Tsung usa ele, velho, no Mortal Kombat 9. Nossa, tá louco. Renan é o único cara que eu conheço que gostou, cara. Não. Eu nunca concebi a ideia do Coringa dando pau no Superman, cara. É, velho, sim, meu, cara. Ô, Dalton, continua aí, continua aí. Então, aproveitando aí. O Dalton tá aproveitando em bala aí, Dalton. Fala algum jogo que você lembra de luta que é tosco, que foi continuado. Então, tem um jogo chamado. Puta que pariu, eu não acredito que eu tirei ele daqui, velho. Pera aí. Pô, isso aí é bom, cara. Esse cara é legal. Te juro, cara. Assim, eu tinha achado o nome dele, porque eu lembro do. Lembrava do jogo, aí eu comecei a procurar. Aí, só que eu não sabia o nome, né? Aí uma hora, um dos jogos que eu vi bateu, eu fui ver o nome do jogo, entendeu? Pera aí que está no meu histórico, cara. Eu não acredito que eu fechei aquilo. Oh, que droga, cara. Então, enfim, deixa história. O Eduardo também, esse eu não achei, mas o Eduardo sabe o nome do jogo, talvez Nossa. Saibam. É um outro jogo, não é esse primeiro que ia falar. Mas é um jogo que é assim, um dos personagens é uma velhinha, certo? E essa velhinha ela consegue, tipo, dar uma magia que ela manda dentadura no cara. Ah, já sei que jogo que é. É World Heroes. Não, não é World Heroes. Heroes. Antes fosse, cara. Esse aí eu também lembro. Mas é um jogo da SNK esse daí que você tá falando, que é uma velhinha que jogava as dentaduras, não era da SNK? É, e ela tinha um Shoryuken que ela saía voando, a cabeça dela crescia, ela saía voando assim, cara. E. Cara, que jogo tosco. O Eduardo, a gente tava falando com o Eduardo esses tempos atrás mesmo. Ele lembra o nome desse jogo porque ele jogava essa merda pra variar, né? O que ele não jogou, né? Nossa, o Eduardo, é esse que. Em respeito à enciclopédia humana aí, né, dos videogames, né, o Eduardo, ancião dos games. Ancião dos games. É um ancião dos games, né, cara. Porra. Eu não lembro o nome desse jogo, mas eu sei que esse jogo é da SNK, mano. É, então. Mas, ó, o Eduardo acabou de chegar, cara. Nossa, acabou de chegar? Chama ele aqui. Chama ele aí pra ele dar moral aqui no nosso podcast, que sem ele a gente não é ninguém. Quem que tá chamando aqui agora? Cara? Peraí. Não, dá alto. Ah. Chama, só adiciona o Eduardo. Quer que eu adicione ele? Não, porque, na verdade, quem tá chamando agora, tem, é como se tivesse criado uma nova ligação. Ah, o Eduardo. O Eduardo tá ligando pra todo mundo de novo. Ah, acho que eu vou adicionar ele aqui, calma aí. Todos tranquilos, vou adicionar aqui. A enciclopédia. Só ele aceitar, né, também, mas tudo bem. Então, Dalton, fora esse jogo, até o Eduardo entrar no bate-papo aí. Eu sugiro que você passe para o Renan, cara. O Renan? Mas o Eduardo já tá aí. Ô, Eduardo, fala alguma coisa. Alô, alô. Não, alô, você tá louco, mano? Que foi? É proibido falar alô. Alô, mano. Gosta. Não diga alô, diga a usurpador. Se falar alô, você vai ter que arcar. Ô, Eduardo. Já oi. Aproveitando que você chegou, né, se apresente, né, você é o Eduardo. Não, não vai se apresentar, tá bom. Ô, Eduardo. Eu sou o Eduardo e eu vim só pra falar do jogo da véia e depois eu vou embora. Aí, mano. Qual que é o jogo da véia? Qual que é o nome desse jogo? Qual que é o jogo da véia? Fala pra gente. É o Power Instinct. Power Instinct, nossa, mano. Tem nome de outro jogo. É o jogo da véia. O jogo da véia. Ô, quem que tá aí? Tá o Adson aí? Boa noite pro Adson. Boa noite pro Dalton. O Lira também. Não, o Lira não, que é chato. Quem mais tá aí? O Aka tá aí. O Aka, boa noite pro Aka também. Boa noite. Então, fala aí, Eduardo, o que mais desse jogo? Não, esse jogo é o jogo da véia. A véia, ela o Hadouken era dentadura, né, cara? E tinha um golpe da véia que ela sugava a força vital do outro personagem e ela ficava jovem e bonita, né? Como assim, né? Ah, vocês não jogaram isso aí? Vocês estão zoando? Não, eu joguei, só que eu não lembrava o nome. Não lembro disso não, velho. Tinha o Ninja também, o Ninja parecia o Hanzo do Double Dragon. Não, mas... E tinha um cara que parecia o Kuririn também, um monge Shaolin, assim. Kuririn. Isso é o jogo do Neo Geo, cara. Eu joguei um monte de porcaria. Eu só lembrava que era da SNK, só não lembrava o nome do jogo. Qual que é o nome, Eduardo? Não sei se o jogo é exatamente da SNK, pode ser a DK, pode ser... Essas subsidiárias que tinha SNK na época. Tipo que nem o World Heroes. Vocês estão ligados também, né? A gente comentou do World Heroes. Esse é outro esquecidíssimo também, né? O World Heroes. É horrível, né? Cara, o World Heroes 2 Jet dá até pra jogar. É um jogo legal. Horrível. Ah, que é isso, Lili. Que horrível. O World Heroes 2 é até legal. Eu lembro que... Só pra... O resumo do World Heroes é que cada país, né, tem o seu lutador. Como se fosse novidade isso, né? Mas o engraçado é que, na verdade, cada país tem seu lutador. E o seu lutador tem traços típicos daquele país. Ou é algum personagem histórico daquele país. Sim, tem a Joanna Dark. É que não tem o nome, né? Tem um outro nome. Mas você vê que é a Joanna Dark, por exemplo, que é a lutadora da França. Aí tem um cara que é o Rasputin, que é o da Rússia, tá ligado? É tipo essa pegada que o Dalton falou aí, né? Rasputin é foda, cara. Não... O Rasputin é um personagem histórico, ele existiu. Então, sim, existiu, o Rasputin existiu. É que criou-se uma lenda sobre ele, de que ele teria poderes mágicos e tal, mas ele é uma figura histórica. Muito bem. Aka, você... Aqui é, tem poderes mágicos. Ah, só você aqui é, poderes mágicos. Cadê também, né? Ele tá bom verde, assim. Vou deixar o Aka falar um jogo aí. Você lembra um jogo tosco, Aka? Tosco eu não lembro, mas talvez... Posso encaixar no Continuar o Fighting Vipers e depois o Fighters Mega Mix que tinha pra Saturno, alguém lembra? Qual que é? O Saturno? Fighting Vipers. Esse não. Fighting Vipers que até na versão japonesa tinha um Pepsi Man como lutador. Pepsi Man, é verdade, mano. Fighting Vipers. Tinha o Sonic e Tails também. Depois tinha o Fighter Mega Mix que reunia... Toda a galera do Saturno, né, pela SEGA. Tinha os lutadores do Fighting Vipers, os do Virtua Fighters. Ainda tinha alguns do Virtua Fighters versão SD. O Sonic, o Tails, o Pac-Man e o carro do Daytona USA como lutador. É, o carro, né? Ixi! Não, mas o jogo é bem tosco mesmo, esse jogo aí, mano. Bem tosco. Não, pior que ele falou desse aí, tem um jogo de luta do Sonic também, né? Que é próprio do Sonic. Que eu acho que é Sonic Fighters também que chama, não é isso? Cara, essa máquina do iPhone tinha aqui no shopping da cidade o jogo, velho. Que máquina isso? Não acredito, sério. Tinha aqui, cara. Nunca tive a coragem de jogar. Só de ver a demo daquilo. Não, você perdeu a oportunidade da sua vida, cara. Também, mas o negócio é assente, cara. Sem rodar. Só de ver o gameplay lá rolando automático. É Oi. Eu lembrei daquele jogo que ia falar primeiro. Não pode falar, Dalton. Chama-se Aggressors of Dark Combat, né? O Eduardo, na época que eu tava conversando com o Eduardo, eu tava tentando lembrar um jogo que tinha o Fuuma. Fuuma é um ninja que tem na World Heroes, né? Representando o Japão, se eu não me engano. Isso. E aí eu queria saber, eu já tinha visto ele em outro jogo, cara. Aí a gente tentou desenterrar e encontrou esse Aggressors of Dark Combat. Que é um jogo de luta, que assim, ele era um jogo de luta 2D, mas o cenário é 3D, meio como a Fatal Fury, né? Na verdade, a Fatal Fury, ela tinha dois planos de luta, né? Uhum. Podia botar em dois planos. Isso daí não, cara, você tinha uma movimentação 3D no cenário, lá Final Fight, só que era um jogo de luta. Só que assim, eu demo, cara, eu não joguei, eu lembrava os caras jogando, e eu até achei bem jogável, cara. As vozes digitalizadas, né, até que legais e tal, e era bem, era um jogo esquisito assim, né, totalmente desconhecido, e saiu pra Neo Geo também, né. Nesse jogo aí tem o Luke Glauber, né, só que ele é anão nesse jogo, né. O Luke Glauber do... Eu tô zoando, não é ele, tá ligado, mas é que tem um jogador de basquete que tem uma camisa regata amarela também, igualzinho o Luke Glauber, só que ele parece, só que ele é anão, tá ligado, acho que ele tem meio metro de altura. Nossa. Aí tipo assim, jogador de basquete com meio metro, cara, não dá certo, né, velho? O cara que fez o jogo já tava aloprando, tá ligado, tudo a ver, né. E tem um cara que parece o Yusuke Urameshi lá do Yu Hakusho, só que ele tem uma roupa vermelha e não é verde, mas é igualzinho, cara. Então, mas é estranho, cara, porque não aparece o nome dos lutadores no, tipo, na luta, não aparece o nome do lutador embaixo da barra, cara. Você tem que saber. Só na hora que você escolhe, óbvio, né? É. Mas no meio da luta não aparece, cara. E assim, é como se fosse um round só, assim. Mas assim, tem várias barras de vida que vão se sobrepondo, assim, mas é um round só. Melhor não jogar, né? Por segurança, é melhor manter a distância. Esquece. Agora posso falar um bom agora na mesma linha aí? Pode falar aí. É um jogo que teve até continuação, foi esquecido hoje em dia porque a SNK já era, foi um buraco, né? Não foi, mas tá quase lá. É o Savage Rain. O Adson deve ter jogado Savage Rain. Jogou, Adson? Savage Rain, não, cara. Não lembro. Que isso, cara? Jogo bizarro da SNK, acho que só um monte de gente que eu lembro. O resto não tinha nem conhecimento, tá ligado? Cara, Savage Rain era um jogo da hora, tinha dois planos também, e cada personagem, além da arte marcial ali, ele também usava tipo uma arma. Aí o personagem principal era um cara que usava um bumerangue, cara, tipo uma arma bem, né? Que era o Ryu do jogo. Era o Ryu do jogo, ele dava Hadouken com o bumerangue. Mas era um jogo legal, jogabilidade boa pra caramba, assim, combava um monte de coisa. E ele teve até uma continuação que se chamou Kizuna Encounter. Alguém jogou esse? Também não. Kizuna Encounter? Também não. Era um jogo de tag. Ah, que isso, cara? Eu vou embora. Eu só vim pra falar do jogo da véia, só vou embora. Só esse jogo aí é lendário, cara. Mas, ó... Eu vou lembrar uns jogos aqui que o Aka falou, que eu queria falar também, mas ele lembrou lá no Facebook, que o animal esqueceu, Killer Instinct, mano, que jogo horrível, velho. É um Mortal Kombat misturado com o Street Fighter, que é podrão, velho. Não, horrível não, cala a boca. O Killer Instinct ainda é razoável. Mas é horrível. Legal, não, mas ele teve continuação também, graças a Deus. Teve o 2 também. O Killer Instinct, o Killer Instinct 2 e o... Não, cara, mas é geral do meu. Fora o sistema de combo dele, cara, o resto era uma merda, porque era um jogo muito zoado, cara. Muito escroto, zoado. É um jogo bugado, tem um monte de combo infinito e tudo bem, mas ele inseriu uma coisa nos jogos de luta. É um jogo que pelo menos teve uma proposta diferente, né? Que era um sistema de combo, de combos enorme. Mas assim, quer ver, a gente tá falando de jogos de luta esquecidos, desconhecidos e ruins. É. Bem que assim, tem jogos que entram em várias categorias dessas, entendeu? Tipo, ele é esquecido, desconhecido e ruim também. Eu só vou citar um... Que, na minha opinião, só é desconhecido. Não é desconhecido, não. É conhecido, só é caiu esquecimento, tá bom. Mas ele é horrível, pra mim ele é horrível. Eu lembrei de outro jogo. Ó, tem uma galera querendo o novo Killer Instinct, né? Você é louco, Não, Lira tá falando besteira. O Lira joga FES, isso é normal, gente. Lira tá falando besteira. Não. O Killer Instinct é ruim e... Só quem quer o Killer Instinct são as viúvas da Nintendo aí, os Zeldistas, os... metroidistas, maristas, etc. E, ó, lembrei um jogo horrível, cara. Só que eu tenho um cartucho. O Power Athletic. Com a Mega Drive. Power Athletic? É, aí você desconhece, você desconhece. Aí tinha um... Aí tem outro nome também, só que eu não lembro outro nome dele. O Power Athletic. Ele é um jogo de luta. Aí tinha um cara que era, ele era o Ryu, sabe? Ryu, o cara apareceu com o Ryu, dava uns Hadouken mó torto assim. E aí no final ele dava um Shoryuken, só que era tipo um Shoryuken que ele dava um, ele saia voando assim na diagonal, assim, dava com as duas mãos assim, tipo, sabe, dando um Hadouken, só que pulando na diagonal. Ah, esse jogo é de Mega Drive? É de Mega Drive. Eu tô vendo uma cena aqui no... Eu procurei uma imagem aqui no Google e eu já joguei esse jogo, sim. É, mas ele é escrotíssimo, cara, esse jogo. Aí no final você tem que... Você tem que vencer o, tipo, o Ranker no final, que é tipo o Rugal, assim, dá várias bicas, assim, parece um Rugal. E tinha o jogo das bolas, né? O Ball Z. Ah, que os personagens tudo parecia formato de bola, não é isso? É, entendeu? Esse jogo, tipo, era uma bola mesmo, porque era um jogo ruim, cara, pelo amor de Deus, velho. A seguir nesse jogo de formato estranho aí, tinha o Clay Fighters também, que era o jogo dos bonecos de massinha de modelar. Vocês jogaram? Joguei e era ruim, velho. Naquela época já era ruim. Oi? Não é nesse jogo que tinha o Whitehorn Jim também? Não, acho que não. Tinha um boneco de neve. Nossa, que era o Bad Mr. Frost, cara. Bad Mr. Frost era o boneco de neve. É esse aí mesmo. Tinha uma bola de massinha de forma, que era o Blob. Aí tinha a Helga, que era uma cantora de ópera. E tinha vários outros bichos escrotos feitos de massinha. Mas eu não sei se a ideia do jogo era... vamos fazer um jogo com personagens usando novos gráficos. Aí, puta, os caras aparecem de massinha, hein? Então vamos falar que o jogo é de luta de personagens de massinha, entendeu? Sim, foi pra escrotizar, velho. Eu tô vendo personagens selecionáveis aqui, não tem o Whitehorse. Tem um bicho parecido. Tem um jogo com ele, ou tem algum jogo com um bicho muito parecido com ele. Só se for secreto, não sei, bom, não tenho certeza. Ok. Posso falar mais um jogo ótimo? Pode esse falar. Esse Dalton gosta também, adora. É o Primal Rage, cara. Nossa, esse aí, cara. Esse jogo é escroto. Esse é escroto. Eu cheguei a ver um long play desse jogo, não sei se é desse, né? Porque às vezes eu tô numa de querer sofrer, eu começo a ver uns lixos no YouTube, assim. Se eu não me engano, é nesse jogo que... Que assim, no final, cara, no final você se torna o dinossauro que manda no na terra, assim. Porque é isso mesmo. É, porque no Primal Rage você é luta de, sei lá, de dinossauro. Você tem lá um T-Rex, você tem um Yeti, que é um homem das neves, você tem um, sei lá, um Triceratops. Só dinossauro. E a história é escrota, né? Porque, tipo, aí você pensa que a dinossauro é, tipo, não era pré-histórica. Não, é no futuro. É no futuro o jogo e tem os dinossauros, cara. Tipo, a história do jogo, o mundo acabou, só que aí tinha uns dinossauros mutantes que começou a aparecer, não me pergunte como, deve ser alguma experiência. E aí eles dominaram o mundo, tá ligado? De novo, né? Tinha um gorila, né? Tinha um gorila, tipo um King Kong, assim. Tinha um gorilão e tal, esse jogo era escrotíssimo, cara. Não, e hoje, tava comentando... Cara, falando nisso, seguindo essa linha, eu lembrei de outro jogo com dinossauro. Qual? O Jurassic Park tinha um jogo de luta. Ah, não. Não, não. Ah, eu não lembro de jogo de luta do Jurassic Park. Tinha dois jogos, cara. Teve jogo Jurassic Park Fight e o Aquatman. Coisa horrível. Tem gente que tinha também um pouco mais de luta, Jurassic Park pra Mega, ou era mais parecendo o Beacon Nether? Não tô lembrando direito. Tartarugas Ninjas Tournament Fight. Não. Nossa, lembrei de um que era pior ainda, cara. Qual do Power Rangers lá de Megazord? Nossa, tá meio horrível esse jogo, cara. Esse era foda, cara. Tinha aquele Megazord. Tinha um bicho lá que era uma mulher que tinha uma cabeça de batom, não era? Nossa, era bizarro, cara. Bizarro. Oh. Teve uma época que tipo, os caras pegaram pra fazer jogo de luta de qualquer merda, né, cara? Qualquer merda. Eu achei o jogo que o Renan falou, inclusive, de luta do Jurassic Park, que existe mesmo, cara. Nossa! Tinha, acho que era o pior que tinha pro Super Nintendo, cara, que era o Alien vs Predador, cara. Que não era aquele beat'em up foda, que, claro, não tinha dinheiro pra Super Nintendo, era um de luta. Tinha só o Alien e o Predador pra escolher, tipo, era só os dois. Ah, pô, era o título, velho. Era ridículo, feio pra caramba, cara. O cara no escritório mandou um jogo pra mim, que é o Urban Champion de Nintendinho. Se alguém chegou a ver esse jogo, o Eduardo deve conhecer. Eu vi o vídeo, é o é do vídeo? É o do vídeo, mó estranho aquele jogo, velho. É, tipo, mas esse aí eu não joguei, não. É, ó, cada round, né, tipo, o cara vai andando, ele entra numa esquina que tipo tem um bar, ele luta com o cara, aí ele derrota o cara, vai pra outra esquina que tem uma barbearia, luta com outro cara. Aí é, passa... o famoso arruaceiro, né? É, e passa a polícia, é os dois caras que estão brigando, cada um vai pra uma ponta da esquina e fica assoviando até a polícia passar, mano. O Renan, velho, na época que a gente começou os podcasts, ele lembrou de um jogo, na verdade eu não joguei, eu vi depois aqui, né? É um jogo que, cara, esquecimento é antigo, mas não é necessariamente ruim, que é o Hokuto no Ken. Ah, tá, mas esse aí não é fighting game, né? Não é fighting game. Não, ele é um fighting game sim, cara. Ele é 2D. Hokuto no Ken 7 ou 5, então ele é de luta. Ah, entendi. E ele é bem famoso até mesmo hoje em dia pra quem joga Guilty Gear, BlazBlue e tal, porque ele tem muito infinito. Ele é muito quebrado o jogo. Tem muitos personagens que tem uns infinitos que é bizarro, sei lá. Você faz 1 bilhão de hits no cara e o cara nem morre, só buga, fica preso. Mas os jogos de luta, jogos que eu tô com cara, são muito jogos bons. E tem aquele que eu ia colocar review, não sei se vocês já jogaram de Play 2. Não. Ele é estilo Guilty Gear, só que às vezes até comum se brincar, que é. O Guilty Gear no game, o Guilty Gear, porque ele pega a mecânica toda, foi da época que a gente tentava assim a licença pra fazer o Guilty Gear, aí fez o Hokuto no Ken, o Splatoon, o Hokuto no Ken é muito foda o jogo. É, Hokuto no Ken, os únicos que eu joguei foi o que é chamado de Black Belt no Master System, né? E o que é o, não sei o que, Blade lá do Mega Drive, que é o Hokuto no Ken, mas tem outros nomes aqui nos Estados Unidos. Feat of the Nightstar, né? Então, pessoal, o Mega Drive é possível, cara. É o único jeito que deram pro Sentiro apanhar em alguma história de Hokuto no Ken. Ok. Ô, pessoal, a gente tem uma mensagem aqui do Luiz Butes. Ele falou que o Clay Fighter... Era foda e tinha o Urdin também, aquele personagem lá da versão de 64 só. Então o Ethio Urdin só tinha na versão de 64. Puta, fazendo Clay Fighter pra Nintendo 64. Olha só, hein? O Nintendo 64 tinha bastante jogos de luta assim bizarro pegando a onda do Mortal Kombat. Tinha alguém lembrando como é isso? Mas o Mortal Kombat 4 do Nintendo 64 é muito bom. Qual o nome? Mortal Kombat em si é muito, né? Mas sua versão do 4 foi bom em todos. Qual que você falou aí, Renan? Eu acho que eu lembro esse jogo que você falou aí. Metal Cage. Na capa tem um cara de armadura vermelha que parece o Lembro. Puta, eu joguei esse jogo no CCR4 de um amigo meu, cara. A gente jogou pra esse jogo. Eu não entendi o que o Renan falou. É Mace, né? Mace? É Mace. The Dark Age. Ah, tá. Eu não joguei, mas eu sei que jogo é porque eu tinha um Nintendo 64, né? Eu jogava esse daí, no 64 dele, e aquele um jogo que chama Bioflakes, cara. Vocês jogaram isso aí? Nossa, cara, puta, eu lembro, Bioflakes, mano. Esse jogo é ridículo também, cara, ridículo. Nossa, Bioflakes. Hein? Cara, agora um que era... Eu achava bom, e é um jogo que nosso amigo Dalton participa, né? Que é o Double Dragon, o fighting game do Neo Geo lá, que tem o Dalton, né? O Dalton. Tem o Dalton, que segundo o cara que morava na rua do Dalton, era ele, né? Fúria! Ele me via e ficava falando Fúria, como se eu fosse um personagem, não tinha nada a ver com o cara. Ele ficava falando Fúria! Ei, Dalton, Fúria! Você é bobo, velho. Esse jogo, cara, tinha uma fase, acho que era a fase do ninja, você voava, você lutava em cima das asas de um avião, né? Nossa. E em pleno voo, né, lógico. Claro, né, E era um jogo até que tinha um especial, assim, né? Você tinha o Billy, o Jimmy, os inimigos, tipo o Abobo, essa galera aí. Essa galera. Essa turminha da pesada. Turminha da pesada e tinha um especial. Até acho que a introdução do jogo tinha cenas do filme. Sim. O jogo era meio que baseado no filme. O filme era muito ruim, né, velho? Esse filme é totalmente tosco. Né? Ah, mas era engraçado esse filme aí do Double Dragon, vai. Era bem besta, mas era engraçado. Véio. Sim, engraçado sim, com certeza. Eu consegui, eu vi aqui o gameplay do Mace the Dark Age. E é um jogo de caras com espadas meio lá soltadas. Sim, eles usam armas. Armas tipo, mas uma pegada mais medieval, assim, né? É que também tem uns samurais, assim, pra falar que a gente poderia falar que é medieval, mas essa é a ideia, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Aka aí. Ele que é fã de anime, se ele jogou um jogo que chama Go Kaiser Voltage Fighters. Pois sim, ele é um anime também. Já ouvi falar, mas eu não cheguei a jogar. E alguém jogou aí Battle Arena Toshiden? Nossa, jogo é tosco, hein, mano? Tem até original, mano. Alguém jogou Tobal? Tobal. Tobal, cara. 1 e 2 eu joguei muito no PS1. Sério mesmo? Foi na época que saiu o PS1, cara, e era bom jogo. Ele era simples, era bom jogo. Não era zoado, assim. Ele era bem feito até, cara. Jogou Blood Horror também? Pô, demais, cara, nem fala. Muito jogo, cara. Depois que eu tinha, que saiu, né, e tal, o YouTube e tudo, aí que eu vi que tinha muito combo foda, cara, que eu nem tinha nem ideia, sabe? Nem imaginava. Eu falei, caralho, que porra é essa que os caras estão fazendo, velho? Foda mesmo. Puta, cara, no Play 1 tinha muito joguinho, assim, o próprio Rival Schools, né, cara, jogar. Mas o Rival Schools é muito bom, cara, Eu joguei o Rival Schools 1 e o 2, cara, os dois são bons, mano. Eu acho que um é melhor que o 2. E o Dragon Ball. Dragon Ball Final Bolt. Qual o Dragon Ball? Aquele Final Bolt lá que era 3D, lembra? Então, cara, Dragon Ball. Eu joguei vários, tá ligado? Ele é meio ruim isso. Qual? O Final Bolt, ele até tem umas ideias legais, mas é muito travado no lance 3D dele. Ah, então, foi um dos primeiros jogos 3D de Dragon Ball também. Porque até então só tinha no Super Nintendo. É verdade. Aquele que separa a tela, né, cara? Aquele de vida dele é muito legal, velho. Porque aqueles jogos antigos de Dragon Ball, que você jogava Super Nintendo, Mega Drive e Flaker, a jogabilidade era a mesma. Você pegava os comandos. Por exemplo, o Super Saiyajin da vida. Se você sabia todos os comandos do Goku, era igual no Super Saiyajin 2, no 3, no Inter Dimension, no Ultimate Battle 22 e no Final Bolt. Começou a mudar quando vieram agora os Budokai Tenkaichi. Ah, tudo bem, né? Mas é pra você não esquecer, né, mano? E quem jogou aqui? Quem joga Virtual Fighter hoje e tem menos de, sei lá, de 18 anos, cara, não jogou o primeiro Virtual Fighter que tinha, cara. Porra, era muito travado, né, aquele Virtual Fighter. Não, aquele Virtual Fighter, cara, tipo, você dava um pulo, parecia que você tava na lua, cara. Você pulava mó alto, assim, cara. E o cara pulava mó alto sem nenhum impulso, né? Não precisava de impulso, né? O cara, tipo, pulava mó alto, assim, praticamente do nada. Mas o Tekken também, nessa mesma época, fazia a mesma coisa. Mas não tão alto, né? O Tekken já melhorou um pouquinho a mecânica de jogo, cara. Ele era melhor que o Virtual Fighter, né? O Tekken 1, cara, eu só lembro que o King, ele era magrelo e tinha roupa de garçom, tá ligado? É verdade. Então usa anabolizante no segundo, né? É. Alguém jogou um jogo que chama Ninja Masters? Que é um jogo... Da SNK também, esse jogo. Exatamente, SNK também. Deixa eu ver. Ninja Masters. É um jogo de luta da SNK, cara. É muito bom esse jogo. É decente? Decente. Jogo bom. É esquecido mesmo. Sei, o Lira acho que jogou, né? Joguei. Ah, enfim. Jogos da SNK, a maioria eu joguei porque... Ó, Darkstalkers. Quem jogou os entendidos Darkstalkers? Esse aí tá pra voltar, né? É, tá pra voltar, isso daqui eu falo agora. O Darkstalkers tá pra voltar, Capcom vai querer relançar ele, né? Só que eu não gostava muito desse jogo. Tá previsto agora o relançamento dos três primeiros em HD, talvez tenha um jogo novo. Tem vários voltando, né? O JoJo's Bizarre voltou. E o JoJo não é tão bom assim, né? Eu penso que eles vão voltar com o Rival Schools, eu acho. Tem um rumor. O JoJo ele tem muito fã no Japão, cara. Ele é muito famoso. Meu. Ah, então, o Rival Escudo também é bem famoso no Japão. JoJo's Bizarre é jogo pra absorver, né? Não, mas o Rivaldo... Ah, tu vê como assim? É que você é meio febrão, gosta, né? Cara, tipo... Não, cara, eu não manjo nada de Jojo's, né? Tipo, nem da história, nem do anime, nem do jogo, nada. Né? Nem do mangá, nem nada. Porque, assim, tanto que é algo que eu percebi esses dias, que alguns amigos meus que curtem, eles têm, em média, 30 anos, tá ligado? Então, tipo, é bem antigo esse negócio. É, verdade, é meio velho, é meio velho. Ixi, Edu, você de veiaria, o Edu manja. É, o jogo que podia voltar era Samurai Shodown, mas se não eles fazerem remake do Orion's Hate, eu achei o pior jogo da série. É, sim, não pode ser 3D, né, cara? Tem que voltar um 2D e fazer um jogo com mecânica boa. Pegar no, ah, é preconceito. Pegar no estilo do Samurai Shodown 4 e 5, a versão especial, que aqueles ali ficaram muito bons. Sim, é meio, sim. É meio preconceito isso daí que você falou, Eduardo. Ah, eu não gosto de 3D, cara. Eu acho uma... que eles têm que chegar a uma linha mais do Street Fighter 4 ali, fazer um 3D, 2D, blá blá blá, fazer as figurinhas em 3D, assim. Eu não gostaria. 4, ficaria legal, mas ele fazer novamente, que nem foi o Orion's Rage, cara, ia ser outro fail, porque o negócio ficou muito horrível. Não souberam utilizar o 3D. Ficou uma mistura de vários jogos e no fim não tinha nada de Samurai Shodown. O problema em si, né, não é nem o negócio ser 3D. O problema é o negócio ser estilo virtual, cenário 3D, movimentação 3D. Isso, e nem fizeram, que nem fizeram o Samurai Shodown 100, que é pra Xbox, que é uma bosta, velho. Isso que eu tô falando. Não é, que o Street Fighter, por mais que os modelos dos personagens sejam 3D, é um jogo 2D. É um jogo 2D. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Pra eles seguirem essa linha. Ah, sim, aí tudo bem. Eu não queria que fosse tipo igual esses últimos que fizeram, que é um jogo 3D mesmo, tipo Tekken. Não fazer aquele Street Fighter EX, né? Isso. Não, não tô falando. Bem que Street Fighter EX também tem muitos fãs, hein, cara. Ah, eu gosto de jogar Street Fighter EX, mano. Eu gosto de jogar, mas eu acho. Street Fighter EX, cara, eu emendava três super do Akuma, pô, cara. Pô, EX, cara, pô, nem fala, velho. Pô, o 1 tinha a. Como é que era o nome dela? Blair, que ela tinha um cabelo azul, ela só dava porrada, ela não tinha magia, eu acho. Cara, com três supers, você dava meia hora de surra no cara. Meia hora de surra no cara, velho. Meia hora de surra, cara. Eu queria muito que a Capcom ressuscitasse o Kai, velho. Tem um dos personagens mais legais que eles fizeram na série X. Qual cara? Kai, que é quase um Rio 2. Tinha o Gary. Só que o mais famosinho era os Colomania, né, cara? Tinha o Garuda também, velho. Garuda, Colomania, a Okuto. É, tinha o Darum, que era a versão indiana do Zangief, e o Super dele, ele levava o cara no espaço e voltava também. Eu falava que era o Zangief genérico, cara. Zangief genérico. Vem aí, agora vai. Tinha o Jack, né? Tinha um chapéu cobrindo a cara dele. Aí o porrete. Ah, é, ele usava o porrete. E na 2, eu acho, os supers que tinham ficado muito mais exagerados, né? Tipo, esse do Jack, ele dava uma porretada no cara, o cara ia na lua, voltava. Assim. Ah, é verdade. Ó, quer ver? Para os felizes proprietários do Jaguar, o videogame que eu mais desejei ter na vida, ao lado do 3D, do 3DO, que eu só via 3DO, na revista, cara, puta. Era um jogo chamado Kazumi Ninja, que era... Ele usava modelos digitalizados, lá Mortal Kombat. Aliás, teve uma época que vários jogos saíam desse esquema, né? E nenhum deles prestou tanto ou ficou tão famoso quanto o Mortal Kombat, né? Exatamente. E esse jogo Kazumi Ninja era muito ruim, cara. Tinha modelos digitalizados, assim, e tipo, a voz digitalizada era horrível, parecia Kazumi Ninja. Aí, tipo, era mó japonês querendo falar, mas tipo, japonês estereotipado mesmo, sabe? Os japonês falavam daquele jeito. Não, quando eu lembro desse negócio de jogo japonês tosco, mano, eu lembro do jogo de caminhão, que você era o caminhoneiro, cara. Não sei porquê, não importa o tema, é quando fala muito de jogo japonês, eu lembro daquele jogo que você tinha um caminhão e você era um caminhoneiro e tinha que fazer umas entregas no Japão. Mano. Jogo japonês, assim, tem de motorista de ônibus, tem de trem, retroescavadeira, cara. Eu joguei um jogo japonês retroescavadeira. Olha aí. É muito sarro, cara. Cobrador de ônibus. Mano. Cara, mas falar nisso aí. O jogo mais bizarro que eu vi até hoje foi um de PS2. Acho que no começo do PS2, inclusive, é o Mr. Mosquito, cara. Que era um mosquito que ele voava, você guiava ele e tal. E tinha de sugar o sangue das menininhas, tá ligado? Das japonesas lá e tal. Aí elas de biquíni, elas de shortinha. Ah, é muito. O Adson jogou, eu, né? Não, não, cara, eu, é muita eu vi, cara do Adson. Eu não joguei, eu vi a matéria e preview na revista Gamers, não é igual. Olha só. Eu vi isso, cara, eu falei que bagulho bizarro. E saiu dois, tá? Só pra comunicar que saiu dois, o vídeo é aí, fez sucesso, cara. Saiu dois, cara, olha. Nossa senhora. Não. É, já tava falando dos jogos com personagens personagem daquela época. Um Street Fighter, velho. Tempo tudo sim, que era, lembro. Era console, esse é muito né? Antigo, esse jogo é muito, muito sim, antigo. É, um WCW no meio da rua, mano. É. Não, é... Esses dias eu tava conversando com... Acho que era com o meu irmão, ou com alguém, sei lá, falando de... Que o Assassin's Creed, né, ele, é o 3, teve uma atualização que corrigiu 44 bugs, né, do jogo. Aí, corrigiu 44 bugs, tudo bem, né? É, imagine só na época de fita do PlayStation 1 e PlayStation 2 que tipo não tinha correção de bugs, velho. Era só jogar o jogo bugado pra forever, jogo tá ligado? Jogo bugado, é, isso aí. Joga o jogo bugado aí, lamento. Pô, muito engraçado, né? Se eu parar pra pensar hoje em dia é meio absurdo, cara, você jogar um jogo bugado, mano. Porque tem atualização, mano, nos jogos. Antigamente não, cara. Assim, é muito. Os caras demoravam muito pra lançar um jogo, então, antigamente. Os caras testavam e lançavam. Hoje em dia os caras lançam qualquer merda, velho. Um pouco mais, né, cara? Hoje lança de qualquer jeito, lança completo, tipo Skyrim, vai completando com o decorrer do tempo. Vão pagar mesmo? Então, é, exatamente, que... é. Só, cara, eu acho que no nosso hall de jogos bizarros aí, não adianta, cara. Tipo, porque se a gente ficar lembrando dos jogos de luta, uma hora ou outra, cara, a gente vai acabar lembrando de coisas que tem alguma relação, mas que não são até, nem são jogos de luta, até... Como exemplo, esse jogo aí do Mosquito, que eu tô vendo o vídeo aqui agora. Tem o do... Tem vários jogos, cara, que se você for lembrar de bizarrice, você vai encontrar em vários gêneros, tá ligado? Não, isso aí vale até um podcast, né? Pra pesquisar jogos bizarríssimos, né? Vale um podcast. Vale um podcast. Jogos bizonhos, cara. Mas vocês que são proprietários do Nintendo 64 aí, vocês jogaram um jogo que chama War Gods também? Não, você ia falar desse, tá? Ia falar desse? Ah. O jogo é muito tosco também, tempo, cara. Velho. Com a Nubes no jogo, velho. É. Faltava o Kratos nesse jogo aí, né, velho? Um que a gente não pode deixar de falar também é o Eternal Champions, né, que tinha pra Mega Drive, né? Isso aí é, que era aquele que eles vendiam com o sensor de movimento do Mega Drive lá. Sim, nossa. Lembra que tinha um cara que era um gangster, aí tinha tipo um fatality esse jogo, né? Aí vinha um carro daqueles de gangster antigão, tipo Al Capone, né? Metralhava o cara, você já... E foi naquela época, eu lembro que já tava saindo aqueles controles de 6 botão do Mega Drive, porque o Eternal Champion você usava, você precisava de 6 botão pra jogar ele, não sei que você passa o botão lá pra mudar a função, né? Isso era uma mosqueira do Mega Drive, né? Tipo, tinha um... O botão de 3 e 6 botões. Aí tinha jogo que funcionava com 6, tipo Street Fighter. Era mó treta jogar Street Fighter no controle de 3 botões. Tinha que apertar o Start pra mudar de todos. Pra mudar. Muito era bom. Muito tosco. Cara, uma das coisas que eu achava foda da SEGA, assim, da época da disputa do Super NES e do Mega Drive, era isso aí, cara. Porque, tipo, a Nintendo sempre teve aquele puritanismo, né, tal, tá, não pode ter jogo assim. E a SEGA, tipo, metia os jogos que tinha morte, que era tudo... Era tudo que a molecada queria ver na tela, né, cara? Mortal Kombat com sangue, Eternal Champions, o cara sendo metralhado, sei lá. Tipo, uma parada bem violenta rolava, né? Tinha outros jogos também e tal, sem ser de luta, mas era da hora isso daí. Agora ninguém vai lembrar nenhum outro jogo. Não, porque eu acho também que a gente já esgotou nosso tempo, né, Lira? Pois é, esgotou mesmo, a gente pode falar mais alguma coisa. Ninguém quer falar mais nada? Acho que todo mundo falar o que tá jogando aí, acho que tá de bom, né? Recomendar. Eu queria falar, foi não é. Pô, isso é legal, eu tava falando naquela onda lá do Sobal, eu tava lembrando dos jogos de luta da Square. Ah. Lembra do Erigen, que era um personagem do Final Fantasy saindo na porrada. Não. Ah, cheguei a ver. Nossa, era bizarro pra gente. Cheguei a ver. Eu lembro dele porque ele e o Sobal tinham duas coisas em comum, né? Tirando a luta da Square. Fizeram jogos de luta que tinham modos RPG junto. Ô, louco. Aí tinha o. Aí tem. Lembra o Technical Fighters, que era a RPG também, era meio estranho. Né? É, o Kyo, né? É, o Technical Fighters Kyo era legal, cara. Os dois jogos do personagem do Fighters também tá feito, ficaram legal. O Technical Fighters também tá legal. Tinha um Samurai RPG também. Ih, verdade. Tinha pro Saturno, eu acho. Mas vamos finalizar. Pro Saturno pro Play. Vamos finalizar. É, tinha o próprio agora, Neo Geo também. Agora, né? Vocês querem falar, mas a gente vai acabar agora. Tô tudo tagarela tá, aí, ó. Tá, então mas cada um fala o que tá jogando aí. Então fala, começa você agora, que você tá jogando. Começa, eu tô jogando Silent Hill Downpour. E tô gostando bastante, cara. Um jogo legal. O pessoal gosta muito de criticar Silent Hill, tá ligado? Eu não gosto. Cara, a série não mudou desde que começou, tá ligado? Isso que é legal tosco, dela. Mas tudo bem, é tosco desde o começo. A mecânica de jogo é escrota, tipo, é difícil bater nos bichos. O Dalton jogou e sabe também, né? E não é um jogo de voltado pro combate, né, cara? Não. Tipo, se o jogo muda, que nem Resident Evil, os caras reclamam. Aí se o jogo continua com a mesma fórmula, os caras reclamam também. É que nem o cara reclama do frio e do calor, do... Então, vai todo mundo se lascar, cara. O jogo então, é bom pra caramba. Ô Dalton, o que você tá jogando, Dalton? Então, só o que o Eduardo tá falando, na verdade, aí, tanto Silent Hill quanto Resident, por ser jogos que tem muitos fãs, eles estão sujeitos ao puritanismo desses fãs, entendeu? Então, o jogo que alguém mudar ou não mudar, alguém vai reclamar, isso é fato. Então, só pra complementar o que o Eduardo falou, eu tô jogando Bastion e eu tô caçando jogos de terror escrotos ou, tipo meio que, assim, no fundo do poço dos jogos de terror. Jogos desconhecidos. Por exemplo, eu tô jogando agora que se chama Scratch, que tá em promoção no Steam. É um jogo point and click de terror e suspense, mas é mais suspense. No meio, é bem antigo esse jogo. Ele é um jogo de você clicar e apontar pra andar com o personagem, assim, de investigação. E tava em promoção no Steam, eu peguei ele por 3 dólares, 4 dólares. E ainda vou jogar um, vou começar um jogo que se chama White Day, que é um jogo de terror coreano. Que só teve na Coreia essa merda aí, foi inspiração do Amnésia. E tem uns americanos fazendo uma tradução meia boca dele, assim, que dá só pra conseguir jogar. Eu vou ver se joga essa merda aí. Ok, Dalton, você tá jogando muitas coisas de terror. E o Titão tá devendo você colocar um post no nosso site lá dos jogos de terror que prestam. E. O Aka, o que você tá jogando, Aka? No momento comecei a jogar o Pokémon Black 2. Pra ver como é que era, né? Tava há muito tempo pensando em começar a jogar ele. Black? As mudanças. A Black 2, que é a primeira versão que comecei na White. Fazer inverso, até logo depois das paradas que tem pro Dreamworld. Joguei pouco por enquanto, mas no início dele também já mostra que, apesar de vai ser uma segunda versão, o jogo tem muita coisa nova. Ainda mais, as principais novidades dele não teve como eu ver, porque tá no 3DS, né? O esquema dos achievements. Mas já em relação à sua história, a jogo começou bem diferente, eliminando o rival, você tendo logo de início, né? Nas primeiras, enquanto você não derrotava ele de fora, só tinha Pokémon da quinta geração pra capturar, né? Pro desespero de quem vive no 150. Nesse não, já começa tudo misturado no matinho da primeira cidade. Você já encontra, por exemplo, o Silas, o Marítimo, gerações variadas logo de início. Sem precisar terminar o jogo pra liberar. Muito bem. Uma pergunta pra você, Renan. Você que é fã especialista desses jogos do Pokémon, você já jogou aqueles hacks bizarros de Pokémon, cara? Tipo Pokémon arco-íris, assim, velho. Então, eu joguei alguns, cara. Os que eu lembro: Pokémon Gold e Silver pra Super Nintendo, que era de luta, falando nisso. Escolhi a Chikorita, ou os iniciais, eu não tô lembrando direito. Tinha Chikorita, o Totodile e o Cyndaquil ali, tipo, lutando contra outros. No final, nem lembro quem era o chefe final do jogo, mas tipo, era muito, muito escroto o jogo. De hack bizarro, não era. Acho que era Esmeralda, não lembro. Eu lembro que tinha uns jogos lá horríveis. Não tinha os Pokémon meio sombrios, assim, os Pokémon do capeta, uns negócios. É, a capa. Os Capirotomon, né, velho? Capirotomon, mano. Nisso tinha. Tinha um hack famoso, a Pokémon Black. Que não tinha um Pokémon, jogava tipo com um fantasma. É, esse mesmo, que eu tava tentando golpe, lembrar, cara, maior bizarro. Com um golpe ele mata, toda vez que matava o Pokémon, o treinador, ficava aquela cova que nem tem em Lavander, pra chegar no final do jogo, tipo, você, praticamente sua vida é consumida. O seu Pokémon, que é o monstro, depois te mata, faz você pensar em tudo que você fez, velho. É uma creepypasta, é uma lenda da internet, tá ligado? Mas dizem que existe esse jogo mesmo, velho. Ok, ô Dalton. É a lenda que o cara não conseguia depois desligar o Game Boy dele, é, né? É, verdade. Como assim, cara? É, você tem uma... a gente pode fazer uns... A gente pode falar de lendas depois, né? Renan, você já falou demais, já. Você e o Dalton, vocês fazem de papinho aí. Parece que estão no bar, velho. Parece que estão no bar. Deixa os meninos falar, deixa os meninos falar. Tem que acabar com isso aí logo. Não, Ayatsu, o que você tá jogando, Ayatsu? Pode falar. Eu tô jogando Dead or Alive 5. Que é isso, cara? Oh. Por quê, né? Cara, é perdido pra todo lado, velho. É exatamente, eu sabia. Esqueci de... Engraçado que, assim, tipo, quando você tá jogando e vem com qualquer outro adversário masculino pra você brigar, você sente um ódio do cara, tá ligado? Você quer surrar o maluco até ele morrer, tá ligado? Como que esse cara vai bater nessas minas, né, cara? Não. E o Atos tá jogando Street Fighter 4, que eu sei, né? Ah, mas isso aí é de praxe, né? Aí, ele não consegue parar, cara. Ele não consegue parar. Tá o Edu aí de prova também. É verdade, cara. Não dá, não tem como, ah, cara. É enquanto, de praxe, né? Quando não sair os 5, cara, não vai dar pra parar. É o mesmo que o Lira aí. Joga PES e qualquer outra coisa, tá ligado? Exatamente. Eu não tô jogando nada, velho. Vou falar pra vocês que faz duas semanas que eu só tô trabalhando, tô jogando nada, velho. Nada. Não tô nem jogando nem no celular, véio. Nem Angry Birds eu tô jogando. Aí tá complicado, hein, cara. Só tô trabalhando só trabalho só. Mas é isso, né? É triste, né? Então, ó, semana que vem a gente arruma outro tema aí que a gente debate e deixa o Aka e o Dalton quebrar o pau, né? Mas até semana que vem. Por quê? Eles quebraram o pau? Não, depois, não. Eles deixaram eles falar, tá garelar, mas eles querem falar agora que já passou 40 minutos, tá de brincadeira. Ah, tá. Tá de brincadeira você, Lira. Primeiro negócio era meia hora, depois que passou, deixa falar, pô. Não. Acabou. O negócio é 30 minutos, estourando 40, velho. Beleza? Se despeçam aí, dão um tchau pra todo mundo aí. Tchau, até a próxima. Mandem e-mail, mandem Twitter, manda coisa que quiser. Pessoal, se vocês não jogaram Primal Rage, joguem. Vocês não podem passar a vida de vocês sem ter essa experiência. Vale a pena mesmo. Tchau. Finaliza! Tchau! Falou, até mais. Ah, falou, tchau, e eu vou jogar Mosquito 2 também. Tá, pessoal, tô aqui tá ouvindo, agradecer a minha namorada que ficou no notebook emprestado comigo novamente, por estar participando. Aí. E resumindo, Mortal Kombat pra vocês, gente. Tá bom, Aka, você fala muito, tá, tchau. Não, deixa eu.